estabilizado, né? 225. Canana 225, completo ao final, chame o Torre Salvador 118, decimal 95. Ano 759 dessa via para 2.000 pés, ajuste ano 014, está liberada a restrição de velocidade na chegada box. Primeiro, então 7 via, chegada box para 2.000 pés, com ajuste 1.014 e liberada a restrição de velocidade, 7 pronto. O senhor está informando a aproximação final aí, até 50 pés, toda na ordem de 59. Até 50 pés com informação. É, 59 e tal. Ok, gente. Estou aí, Salvador, 6225, o final, visual baixo aprovado. Pistana 6225, avistado. Pouso autorizado, pistana 0 úmida. Vento variável, 03 nós. Último ISO no 1000 metros da pista fechados. Em referência à sua direita, taxi Foxtrot. Ciente do reporte da aeronave à frente, livre pouso no 0. Salvador, bom dia, passarei do 2221, informação, hotel, autorização, baixa. Passarei do 2221, informação, hotel, prepara a subida Momo, transição VATAP, te aguarde para cota. VATAP aguardando, 2221, passarei. Puxa na 225, solo de 29, livre pista direita via Eco, taxi via Alfa Juliette para o portal 612. Eco, Alfa Juliette, 612, 625. Do 2221 no pronto 4. 2221 pronto. Do 2221 autorizado para barreiras, via roda do plano de voo, aerovia inicial UIS 42, nível 160. Na cola da pista no zero, curva esquerda, subindo. Vila Momo, transição VATAP. Aciona 5507, controle 120, decimal 8. Utilizado barreira via rota do plano, 842, nível 160, decola da 10, curva esquerda, Momo VATAP. 5507, controle 208, passarelo 2221. Correto, passarelo 2221, deixando para pistola de acionamento, 9 parte 3. Salvador, bom dia. Azul 5126, centro de informação hotel, autorização para confins, nível 360. Azul 5126, informação hotel, autorizado para confins, via rota do plano de voo, nível 360. Subida arbor 1, transição LF, curva direita após a decolagem. 5511, transponder, 1208, controle. Autorizado com fins, conforme rota, nível 360, decola da 10, arbor 1, transição, eleva a primeira curva à direita, transponder 5511, controle 208. Correto, azul 5126, chama para pushback acionamento. Salvador, bom dia, 093. 093, acione identificação, mantenha a presa lagoinha para o sistema da chegada Bonf. Ajuste no 014, desça para 4 mil pés. Dele 14, chegada Bonf, voo na lagoinha, desce para 4 mil, 093. Estabilizado, voo no 74. Bono 759, complete a final e chame por Salvador, 118 decimal 95, depois. 295 vai chamar o Bono 759. Salvador, bom dia, Bono 759, final da 10, estabilizado. Bono 759 avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento variável 03 nós, os últimos 1 mil metros da pista fechados, referência à sua direita, taxi Foxtrot. Permaneceu autorizado, pouso pistão 0, gol 1759, confirma a pista amarela? Pista úmida, 1759, aeronave da companhia que pousou aproximadamente 10 minutos, reportou vento de cauda de 5 nós até 50 pés. Permaneceu, muito obrigado, gol 759. passar ali do 2221. Forma que não cumpre o gradiente superior da carta, solicita uma V3000 até 15 milhas. Gente, mantendo a restrição inferior conforme a carta 2221. 2221. Nós, Celeste 38, livre direita, taxi via Alfa Juliette para o portão 4. Alfa Juliette para o portão 4, gol no 759. Você menos 4 sai da pista? Não, me deu gol no 759. Gente. Manuel, azul 5126. Sim. É o azul 5126, confirma, vai ter inspeção na pista? Afirmo, os últimos 1 mil metros da pista estão fechados. Sim. É, será pro spec também, pro azul 5126.01. Gente, aguarde 5126. Praticado, devido à aeronave da companhia ter colidido com o pássaro no pouso. Ainda estamos aguardando a previsão da torre. Provavelmente deve ser em torno de 10 minutos. Efetue órbita sobre a posição pelo, mantendo 4 mil pés, aguardando a previsão da torre. Ok, solicita manter a altitude então no 110 e manter órbita sobre bombe, se for possível. Autorizado, nível 110, órbita sobre bombe. Ok, obrigado. Passaria do 2221. Rebaixo, passaria do 2221. Aguardando. uma previsão para azul 5126? Aproximadamente 3 minutos, 5126. Certo. Solo, por gentileza, a alta velocidade vai passar um estimado para o 222, vamos já. Aproximadamente 3 minutos. 3 minutos, muito obrigado. Azul 5126, livre feedback acionamento, chama para o TAC. Alto exato, feedback também de Azul 5126. Passaredo 2221, livre feedback acionamento, chama para o TAC. Autorizado, puxa acionamento, chamará para o TAC 221. PSN, na informação hotel. 1973, a sua identificação. Dessa via da média 1, para o nível de voo 100, programa espera na posição BOMED devido à impraticabilidade da pista. Número 2 na aproximação. Gente, descendo para 100, via. Poderia efetuar espera em TAP devido à formação em BOMED? Gente, autorizado TAP, o Gol 9783 no nível inicialmente 120. Gente, 120 em TAP, Gol 9783. Gol 1093. Informo que a previsão para a liberação da pista é de mais 4 minutos. Ok, obrigado. Gol 9783, informo que a previsão para a liberação da pista é de mais 4 minutos. Programa espera em TAP, nível 120. Gente, vai programar 120 em TAP, Gol 9783. Gol 9783, inicialmente inicia a redução, enquanto mantém a via para 2309. Está reduzindo, Gol 9783. Para o táxi passaredo 2221-61-530 Goiânia. 093. Obrigado, 080 vai descer o Gol 9093. Embraer azul. Posso te esperar, posto pronto, que é legal no 014. Pote 3, pote 1 aí, direito agora do azul, passaredo 2221. 1093, informo que a pista está liberada da presente, abandono, espero já uma navegação na pôr de pelo. Pista para 4.000 pés, ajuste 1.0 no 4. 4.000 pés, voto pelo 1.0 no 4, gol 1.0 no 3. Gol 9783, considera a espera em ITAP dessa via para o nível de voo 050, reduzido 2309, número 2 na aproximação. Salve, Salvador Azul 5126, tem 88 a bordo, 83 a bordo, desculpe. Autonomia de 3 horas e 45, alternando galeão. Azul 5126, táxi à direita da Via Índia até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera é reporte pronto, quer negar 1-0 no 4. Índia até o ponto de espera da 1-0, Azul 5126. Sem restrições, autorizado em linha 6-way da pista 1-0, reporte estabilizado. 2013-2014, vai reportar estabilizado, gol no 093. Azul 5126, pronto, ponto terra da 1-0. Azul 5126, autorizado a linha decolar pista 1-0, vento 300 graus, 04 nós. Autorizado a linha e decolar pista 1-0, Azul 5126. 5126, pista 1-0, os últimos 1.000 metros fechados. Gente, Azul 5126. Informo que a pista já está liberada, é o número 3 na aproximação. Negativo, número 3 na aproximação, mantenha a via. Sim. 9783, complete redução de velocidade para 2109. Reduzindo 2109, boa 9783. Passaria do 2221 após a rolagem do Embraer da Azul, autorizado a alinhar e manter pista 1-0. Polo Azul ali, mantém 1-0, passaria do 2221. Azul para prosseguir na descida, o gol 9783, está autorizado interceptar o localizador na proa. Sim, autorizado interceptar o localizador na proa, gol 9783. O 9783 desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. 3.000, bom, no 7.3. Azul 5126, decolada 53, chame controle em 120, decimal 8. 208, controle azul 5126, agora. Salvador, muito bom dia. Azul 5126, decolado passando 900 metros. Azul 5126, contato radar da decolagem Sudavia Arbor 1 para o nível 360. Senta Sudavia Arbor 1 para o 360, solicita se possível proa de Elephant. Azul 5126, inicialmente mantém a via devido a tráfegos de aproximação para Salvador pelo setor sudoeste. Ok, a gente vai manter o perfil de saída da Arbor, atenção, olha, 5126. Passaredo 2221, decolagem autorizada, piscina 0, vento 300 graus, 049. Iniciando passaredo 2221. Ano 0932, Salvador 118, decimal 95. Da pista fechada. Referência à sua direita, taxi Foxtrot. À sua esquerda, a viatura da infra-aero posicionada na lateral da pista, na área gramada. Afirmativa, valor, pregação, voo no 093. Passaredo 2221, decolada 55, chama controle em 120, decimal 8. 208, passaredo 2221. Zero 93, pistola 0 livre, pouso autorizado, vento variável com 04 nós. Autorizado, pouso com 093. Azul 5126, dá presente, voo direto Elefa. Elefa, azul 5126. Passaredo 2221, contato radar na decolagem, suba para o nível 160, direto Momo, cancelada as restrições da saída. 160, direto Momo, sem restrições, passaredo 2221. Fechando 6258, desça sem restrições de altitude na chegada Bomed para 3.000 pés, ajuste no 014. Para 3.104, 3.104, 3.104, 3.104, 3.104, 3.104, 3.104, 3.104, 3.104, 3.104, 3.104, 3.104, 3.104, 3.104, 3.104, 3.104, 3.104, 3.104, 3.104, 3.104, 3.104, 3.104, 3.104, 3.104, 3.104, Chanel 6258, operação para procedimento LS, couve à direita, proa 050. Proa 050, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, nessa proa intercepta da localizador, está autorizado em LS e reporte estabilizado. Curva à direita, proa 050, descendo para 2.000, nessa proa autorizado, o localizador ILS está daí. Reportaremos estabilizado, Chanel 6258. Torre, por gentileza, para o Chanel 6225, os últimos 1.000 metros da 10 está fechada? Afirmativo, é referência ao taxi Foxtrot. Ok, obrigado. O 9783 complete a final de chame torre 118 decimal 95. Torre 118 95, voo 9783. Obrigado, bom dia. Equador, bom dia, Gol 9783. 783, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, pista úmida. Vento variável com 0,4 nós, altímetro no 0 no 4, últimos 1 mil metros da pista fechados. Referência à sua direita, taxiway Foxtrot. 7, autorizado pouso 9 no 0, pista úmida, ciente da interdição dos últimos 1000 metros, com 9,783. Barreiras da presente. Barreiras da presente, 221. Recife 1126, chame Recife, frequência 128.8, alternão 126.0. 228, alternão 260 com Recife, 5126, agora. Goa 9783, solo 02, livre pista direita, taxi via Alfa Juliette para o 02. Direita Alfa Juliette para o 02, 9783. Informação hotel, para Campinas, prepara São Voo 1, se aguarde para Costa. São Voo 1 na guarda. Na 6258, tráfego avistado, pouso autorizado, pistino 0, vento variável com 0,4 nós, pistino 0 úmida, últimos 1 mil metros da pista fechados. Gente, eu chegar 6258, confirmando, Foxtrot está liberada para taxi ou não? Faz backtrack na Libra VX. Afirmativa, Foxtrot está liberada para ingresso. A referência à sua direita, à esquerda é uma viatura da infra-aero posicionada na área gramada. Salvador, bom dia. Aqui é o Avianca Alfa Victor Charlie, no Pátio 3. Prossiga, Alfa Victor Charlie. O Victor Charlie solicita autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio Principal, posição número 5. Gente, segue até a saída do Pátio 3, Alfa Victor Charlie, chama para ingresso. Pátio Principal. Iniciando o reboque, aguarda aí orientação. Decolagem por conta de risco na EMA, não há tráfego reportado no setor. O vento no aeródromo agora 300 graus com 0,4 nós. Eu vou dar fora do sol no termo do golfo. Altímetro no 0 no 4, termo golfo. No 0 no 4. Oxané 6258, sala 06, livre via Fox, taxi via Alfa, Juliette para o portão 9. Oxané 6225 no 612, Ecotel, autorização Brasília. Oxané 6225 no 62 para Copa. Prepare a Arbora 1, transição LF. Arbora 1 LF, Francisco. Acione 0152 e aguarde de transferência. Acionado, guarda a transferência até o meu. Azul 4201, pronto 4. Azul 4201, Campinas, autorizado, via rota do plano de voo, nível 320. Subida São Voo 1, transição ótima, curva direita após a decolagem. 5532 transponder, 1208 controle. 32 transponder, 1208 controle, saída Sambo 01, conforme plano, e o 320 azul 5401. Sambo 1, transição ótima, saída. Sambo 1, transição ótima, conforme plano. Retro, portão 3, chama para feedback e acionamento, 4201. Portão no meu Golf, chame 1208 controle. Chama controle, até o meu Golf. Xanã 6225, transcoto. Prossiga. 6225, autorizado para Brasília, via rota do plano de voo, nível 380. Subida Arbor 1, transição Alessa, curva direita após a decolagem. 5531, transponder 1208, controle. Xanã 6225, autorizado Brasília, rota do plano, 380, Arbor 1, Alessa, curva direita, 5531, controle de 1208. Correto, 6225, chama para puxa, Xanã. Paredo 2221, chame Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 2835, 251, passarinho 2221. Táxi azul 4201. Alfa Victor Charlie, confirme qual portão se destina. Alfa Victor Charlie, portão número 5. 5, gente. Dá livre ingresso até o 5, Alfa Victor Charlie, chama a terminal. Sim, obrigado. Confere, Galeão, prepare por gentileza a subida São Voo 1, Leda, Doclo, aguardando cópia e confirmação do seu nível. Parando 3, Leda, Doclo, 963. 3, 3, 10, 3, 10, estabilizado, 3, 5, 1, 0. 963, pronto para cópia? Pronto. Plano 963, autorizado para Sierra Bravo, Golf Lima, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Saída Sanvo 1, Leda, Doclo, Pistanhoso 10, transponder 5540, frequência do controle Salvador 120, decimal 8, gol no 963. 5540, cotejamento correto, gol no 963, portão 11, chame pronto para o pushback acionamento. Oi, Salvador, seu Vitor, Alfa Vitor Charlie. Tem um azul já em ataque, reboque, pushback. Melhor aguardar para ingressar no pátio 1 ou melhor, né? Sim, Charlie, esse azul está em pushback a partir da posição 3. A partir da posição 3, ele vai se colocar através do portão 04. Através do portão 04, a princípio, o senhor tem condições de ingressar no 5. Se o senhor não se sente confortável de fazer isso, então, por gentileza, aguarde. Daqui a aproximadamente 2 minutos, o azul inicia o táxi. Positivo, é melhor, melhor, obrigado. Ok, mantém a posição então, Charlie. Taxi azul, passo 201, temos 120 metros bordo, autonomia de 4 horas e 45, altura de Ribeirão Preto. Copiado azul, passo 201, no táxi aprovado à direita, até o ponto de espera, pista no 0, Querengal no 0, no 4. No ponto de espera, chame quando pronto para decolagem, azul 4201. Ok, direita, ponto de no 0, lado 8. Aliás, chama pronto para decolagem, azul 4201. Alfa Vitor Charlie, autorizado ingresso até o portão 5. Obrigado, senhor. Charlie, sim. Contrado Salvador, bom dia. Azul 2775, informação índia. 9775, contato radar estabelecido, 60 milhas sudeste de Salvador. Tem na proa de Bomed para interceptar Bomed 1, informe no ideal de descida. Voando direto Bomed, no ideal de descida, o azul 2775. Azul 2775, desça para o nível 050, está autorizado a manter a velocidade máxima na descida. Descendo para 050, high speed na descida, azul 2775. ILS X-Ray 0357. É 3507, complete, afinal, chame torre 118, decimal 95. Salvador, tá 3517, sim, Brasil. 135-117, bom dia, tráfego avistado, Kenegão 094, pouso autorizado, pistão no zero, vento 290 graus, 04 nós, atento aos 1000 metros últimos da pista 10, impraticáveis, a referência taxiway Foxtrot à sua direita, em viatura da infra-aero à esquerda. Salvador, aqui é o Alfa Vista Charlie, estacionado na Ponte 5, muito obrigado e bom dia. Copiado, Charlie, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia, o Azul 4958, informação India. Azul 4958, está sendo identificação. Identificação. 4958, 57 milhas, Sudoeste de Salvador, contato radar estabelecido, voo na proa de Bomed para interceptar Bomed 1, informe no voo de descida. Bomed para Bomed 1, pista no zero. Autorizado alinhar e manter na pista no zero. Ali manter no zero, azul 4201. Salve Salvador, bom dia, azul, Alfa Yankee Victor. Alfa Yankee Victor, aguarde um minuto. No solo aos 2-1, libere a pista, próxima interseção à sua direita, taxiway Foxtrot, taxi via Alfa, chama ingresso taxiway Juliette, nesta frequência da 3517. Avisa Alfa, chamada para ingresso Juliette da 3517, Alfa Yankee Victor, prossiga. Alfa Yankee Victor, solicita a reboque da aeronave do pátio 3, posição 3 Lima, até o pátio principal, ponte 1. Alfa Yankee Victor, inicie o reboque. Inicie o reboque, chame para ingresso no pátio principal, Alfa Yankee Victor. Alfa Yankee Victor, ciente, reportarei para ingresso. Azul 4201, autorizado a decolar da pista 10. O vento é de 290 graus com 03 nós, que negão no 0 no 4. Controle azul 4958 para a descida. 4958 para o nível 060 com velocidade máxima de 2309. 060 entregando 2309 de máxima, o azul 4958. No decolado aos 23, acione 5532 e chame controle Salvador na frequência 120, decimal 8, senhor, bom voo. Azul 4201, contato radar na decolagem. Sul da via, São Bruno para o Liga 320. 320, São Bruno, Azul 4201. 093, informação em curso é a Índia. Para confins, eu tenho 360. Já aprovado, o senhor está pronto para cópia? Centro da Índia, copia 360, confins, gol 093. Plano 093 autorizado para a senhora Bravo Charlie Foxtrot, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Saída Arbor 1, após Arbor 1 voa Elefa, após Elefa direto posição Nitibu. Pista em uso 10, transponder 5543, frequência do controle Salvador em 120.8, gol no 093. Confins autorizado, nível de voo 360, pista 10, Arbor 1. Arbor Elefa, direto, Nitibu, Pesuru 21. 5543 aciona. 20.8, menos de 1 metro na 10, gol 1093. Correto, contingimento, gol no 093, portão 8, chame pronto para o...